No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo durante 30 minutos para lhe trazer um pouco mais deste nosso tesouro português. As nossas portas abrem-se hoje novamente para a guitarra, para a viola, para o poeta e para o fadista e claro para si que está aí desse lado a ouvir-nos e sempre pronto a ouvir este nosso tesouro português. Tal como é impossível que haja outro povo que leve o fado aos quatro cantos do mundo, é também impossível deixar de ficar sem ouvir estas nossas maravilhas, estes nossos tesouros que têm tanta emoção. Por isso convido a ficar connosco durante estes 30 minutos e aproveitar estas nossas canções cheias de emoção, este nosso género musical cheio de alma portuguesa. Vamos dar início à nossa emissão de hoje, emissão para a qual também pode contribuir, participar é só fazer o seu pedido musical através do canal 2.radioantenaweb.info ou então escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e pedir o seu fado. Aguardamos então os seus pedidos e já sabe, contamos consigo. Vamos ficar com a Natércia da Conceição, que nos traz Nosso Senhor do Fado. Logo depois ficamos com Preciso Te Ver, na voz de Lucília e do Carmo, e terminamos com O Menino da Sua Mãe, na voz de Francisco Azevedo. São estes os três fadistas que abrem assim a nossa emissão. Já sabe, fique por aí e aproveite. Até já. Quem não dorme e se desgarra, pede-te um fado de esmola. Nossa Senhora das Ruas. Quem não dorme e se desgarra, pede-te um fado de esmola. Nossa Senhora das Ruas. Alguém me deixa sozinha, lágrimas buscam minha cara. Não é saudade um açoite. Já só a noite não é bem minha, só esta prece me ampara. Nossa Senhora da Noite. Já só a noite é bem minha, só esta prece me ampara. Nossa Senhora da Noite. Já o amor foi-se o meu único amante. Sabe o silêncio a pecado. Já só o fado me resta. Deixa, pois, que eu chore e cante. Nossa Senhora do Fado. Já só o fado me resta. Deixa, pois, que eu chore e cante. Nossa Senhora do Fado. Eu preciso de te ver, ausente amor sem razão. Eu preciso de te ver, ausente amor sem razão. Para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Eu preciso de te ver para fugir deste frio. Eu preciso de te ver para fugir deste frio que voa dentro de mim como as gaivotas no rio. Voa dentro de mim como as gaivotas no rio. Eu preciso de te ver para afastar esta saudade. Eu preciso de te ver para afastar esta saudade que já começa a vestir tempo da minha idade, que já começa a vestir o tempo da minha idade. Como ganhei a coragem, darei a beber a espuma. Como ganhei a coragem, darei a beber a espuma. Eu preciso de te ver mais uma vez, só mais uma. Eu preciso de te ver mais uma vez, só mais uma. Abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, estás morto e arrefece. Raia-lhe a farda ao sangue, de braços estendidos, alvo, louro e sangue, fita com olhar lande e segue os seus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único que a mãe lhe dera, o nome mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira, a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira. É boa a cigarreira, ele é que já não serve. Deu outra algibeira alada, ponta a roçar o solo,

às 12 horas, estamos de volta aqui para mais um espaço repleto de grandes fados, de grandes fadistas. Eu sou a Joana Santos e gostei imenso de estar consigo. Aguardo os teus pedidos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade, fique connosco e, claro, aproveite sempre as grandes emoções dos nossos fados e dos nossos fadistas. Vamos terminar com o Fado das Contas, na voz de Cândida Ramos, e para o fim da nossa emissão, de Chael e Lenço, na voz de José Freire. São as duas vozes, os dois fados, os dois fadistas, que ficam para o fim da nossa emissão de hoje. Foi um prazer enorme estar consigo. Amanhã estou de volta para mais uma Catedral do Fado. Fique bem e tenha um ótimo fim de semana. Até amanhã. Tu vens me pedir contas de um resto de amizade que eu tinha num momento em que partiste. Perdia não sei quando com aquela imensidade de juras que fizeste e não cumpriste. Tu vens me pedir contas dos beijos que eu te dava, uns beijos que eu guardei porque era louca, mas soube que eram falsos e ao ver que me enganavas queimei-os na fornalha de outra boca. Vai-te embora, que a paixão já cá não mora. Só te digo por agora que é mentira o que me aponta. Se te atreves a falar de penas leves sem pagar o que me deves, não me venhas pedir conta. Tu vais-me pedir contas daquela esperança morta, do resto de um amor insatisfeito. Perdia não sei onde e veio correr-me à porta na triste rua escura do meu peito. Tu julgas que deixaste montanhas de saudade para eu as embalar num doce encanto. Ficaram só as nódoas da tua falsidade, mas eu hei de embalá-las com meu pranto. Vai-te embora, que a paixão já cá não mora. Só te digo por agora que é mentira o que me aponta. Se te atreves a falar de penas leves sem pagar o que me deves, não me venhas pedir conta. Se atreves a falar de penas leves sem pagar o que me deves, não me venhas pedir conta. Essa tricana que ali vai de Chael e Lenço, amei em tempos com a paixão de adolescente, e mesmo agora quando passo e nela penso sinto na alma um sentimento bem pungente. E mesmo agora quando passo e nela penso sinto na alma um sentimento bem pungente. Éramos jovens em manhã de primavera que já não volta e ainda hoje me arrependo. Deixei-lhe Lenço, ela lá vai tal como era, e eu tão mudado que nem mesmo compreendo. Deixei-lhe Lenço, ela lá vai tal como era, e eu tão mudado que nem mesmo compreendo. O nosso amor todos diziam condenado, e que entre nós estava cavado um fosso imenso, e cada um foi tristemente para seu lado,